Aí o seu Dibete, né, um cidadão lá do interior, nome cheio dele, seu Dibete. Seu Dibete. É. O filho dele tava fazendo 15 anos, ele disse, vou aprontar pra segurir. Ligou pra capital e contratou um mágico lá, o tio Tony da vida. Aí no dia do aniversário do guri, o guri acordou bem cedo e o velho disse, ó, meu filho, tu vai lá na estação e vai chegar o mágico que vai animar o teu aniversário. Mágico, pai? É, eu contratei um mágico exclusivamente pro teu aniversário. Bah, pai, que legal. Mas como é que eu vou achar o homem? Simples, vai descer do trem, o único cara estranho, diferente, tu vai ver que é o mágico. Não deu outro, o guri pegou a carroça e se mandou pra estação do trem. Daqui a pouco chegou o trem, desceram algumas pessoas na cidadezinha lá do interior e o mágico, todo de preto, com uma cartola, disse, o guri é esse. E o mágico, um baita do malandro, né? Ah, tu que é aniversariante? Ah, pois é, o pai mandou vir me buscar, então eu tô aqui pra ele buscar. Ah, não, então tá, como é que nós vamos? Ah, vamos de carroça. Tá. O cara entrou na carroça, logo que saiu da estação do trem, tinha uma figueira e lá em cima tinha uma pomba. E o mágico tava sacaneado. Para. Bom dia, dona pomba. E a pomba, bom dia, seu mágico. Bah, o guri ficou com os olhos, que era duas bolitas, né? Bah, o cara fala com os bichos, que loucura. Tá, andou mais um pouco, aí numa cerca tinha uma ema. Bom dia, dona ema. E a ema, bom dia, seu mágico. Vai animar o aniversário do filho de Betis? É, tô indo. Bah, legal, boa festa. Talvez eu apareça. Bah, o guri apavorado, mas eu moro aqui há 15 anos, nunca vi nenhum bicho lá. Andou mais um pouco, tem um tatu saindo de uma toca. E o mágico, bom dia, seu tatu. E o tatu todo eufórico, bom dia, seu mágico. Aí o guri ficou indignado, aí estão chegando na fazenda, né? O guri desceu da carroça pra abrir a porteira, aí vem a porca. Ah, pois é. Aí diz o guri pro mágico, seu mágico, o senhor não fala com essa porca que ela é mentirosa.